Hebreus 11, 16. Vamos ler juntos também? É só um versículozinho? Todos acharam? Hebreus já é mais difícil. Hebreus 11, versículo 16. Todos juntos. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Amém. Outro bate. Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor nesta manhã. Que Ele realmente fale aos nossos corações através da palavra que Ele colocou no meu coração e que realmente eu tenha condições de trazer o recado que veio da parte dEle. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade, ó Deus, que tu nos concedes nesta manhã, de podermos, ó Deus, de abrir a tua palavra para estudarmos um pouco mais dela, Senhor. Ó Deus, sabemos que em outros lugares nossos irmãos missionários são perseguidos, ó Deus, são maltratados, ó Deus, e levados até a morte. E nós, Senhor, temos essa facilidade, Senhor, e às vezes não a valorizamos, Senhor, como devíamos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus e Pai, que tu estejas dirigindo o meu espírito, Senhor, através do teu Espírito Santo, para que traga a mensagem que tu, ó Deus, colocaste no meu coração, ó Deus e Pai, e que possa, ó Deus, esta mensagem encontrar guarida nos corações dos que estão presentes nesta igreja nesta manhã, Senhor. Pedimos isso, te agradecemos, te louvamos mais uma vez. Em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Hebreus 11, versículo 16, como nós todos lemos, um versículo pequeno, sim, somente um versículo, mas depois nós vamos discorrer sobre o capítulo 11, e nós veremos quem são eles. Diz assim: em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou uma cidade. A cidade celestial. Que um dia, todos nós almejamos também alcançar. Amém, irmãos? Amém? Nesse versículo 11, aliás 16, ele coloca para nós assim, no final do versículo: por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E o nosso Deus? Como é que ele está nos julgando? O que ele pensa de nós? Será que ele está contente conosco? Será que ele está feliz com nossas atitudes? Será que ele está contente? Será que nós estamos cumprindo realmente aquilo que ele determinou para nós? Aquela missão primária de todo cristão: levar a palavra do Senhor aos homens. Estamos cumprindo isso? Como eram eles? como somos nós. Vamos analisar então o capítulo de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 4, em que nós vemos aí que, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Abel ofereceu o seu melhor, das primícias do seu rebanho, as rezes mais gordas, mais saudáveis, mais bonitas, sem mancha. Diz esse versículo que Deus se agradou da oferta de Abel. Aliás, é de Abel. Para que Deus se agradasse da oferta de Abel e reconhecesse a sua fé, Abel teve uma atitude. Ele fez aquilo que deveria fazer, como gratidão pelo que Deus tinha feito por ele. Deus o abençoou, Deus deu a ele um rebanho farto, as crias cresceram, o rebanho estava se desenvolvendo, e ele ofereceu o seu melhor com reconhecimento e gratidão a Deus. Deus viu no seu coração que realmente ele fez aquilo que era correto, dando o seu melhor. Abel tinha uma fé sincera. Como que será a nossa fé? Temos uma fé sincera também? Damos o nosso melhor? Quando eu digo nosso melhor, nós dizemos também, me refiro ao nosso tempo, à nossa dedicação, o respeito, tudo aquilo que envolve o nosso relacionamento com o Senhor e também com os nossos irmãos. Porque o nosso relacionamento só é completo com Deus se nos relacionarmos também horizontalmente com nossos irmãos. Estamos sendo sinceros? Será que ele também vai nos justificar através desses nossos atos de comportamento? A Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas obras, seremos justificados por elas. Será que as nossas obras nos justificarão realmente? Deus vai reconhecer que podemos ser considerados como justos? Abel foi sincero, coisa que nós lemos lá em Gênesis que o Senhor não reconheceu na oferta de Caim. Isso levou a Caim a matar o seu próprio irmão por inveja. Mas Deus também tinha dado a Caim uma oportunidade de não fazer aquilo. Mas mesmo assim, ele foi e matou seu irmão. Esse homicídio poderia não ter acontecido, poderia ter sido evitado. Mas Caim revoltado, com todo o seu orgulho, e o orgulho não vem de Deus. Sabemos que o pai da mentira é o orgulhoso, né? Isso vem tudo dele. Tomado de grande ira, matou seu irmão. E vemos também lá em Gênesis que o sangue de Caim ainda clama por justiça. Nós lemos também no versículo 5 que pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunha que tinha agradado a Deus. Vamos ler Gênesis capítulo 5, versículos de 21 a 24. Diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Irmãos, ele viveu 365 anos. 300 anos Enoque andou com Deus, até a sua morte. Ele não se desviou, não olhou para trás. O texto original em hebraico traz o seguinte: ele viveu sempre em comunhão com Deus. Diante desse princípio da comunhão com Deus, nós concluímos que sem fé é impossível agradar a Deus. E como Deus, e como Enoque andou com Deus, ele foi justificado. 300 anos ele andava com Deus. Enoque era possuidor de uma fé intensa. Na outra Bíblia, na versão Nova Linguagem de hoje, diz que Enoque tinha comunhão com Deus. O que é essa comunhão com Deus? Pessoalmente se relacionava com Ele. Por isso, Deus o arrebatou. Ele foi justificado pela sua fé. E demonstrou a sua fé. Por isso foi justificado. No versículo 7, a gente vê também uma fé salvadora. Vemos que Noé, pela fé, tomado por uma fé ímpar, vamos dizer assim, uma fé santa, como está relacionado aí, uma fé separada, realmente uma fé especial, quando avisaram das coisas que não se viam, o dilúvio, nunca ninguém tinha visto o dilúvio. Vemos que Noé também era um homem íntegro também. Vamos ler no capítulo 6 de Gênesis, rapidinho. Os versículos 9 e 10. O que tem para falar para nós aqui sobre Noé? Rápido, só primeiros dois versículos. Essa é a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem justo. Era homem justo. Ele foi individualizado entre o seu povo na época. Aqui não está escrito Noé era um dos homens justos. Aqui não. Diz aqui bem claro: Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Como é que anda a nossa integridade também? Como somos quando ninguém está perto de nós? Quando estamos sozinhos, como somos? Quais nossos interesses? Vamos ver um filme evangélico? Vamos ver a internet? No que nossos olhos estão se alegrando, estão se nutrindo, estão se alimentando? Como é que a nossa alma está vivendo? Como é que ela está crescendo, se desenvolvendo? Lemos então também que Noé condenou o mundo. Por que ele condenou o mundo? Porque através da sua atitude, todos morreram. Menos ele e a sua família, ele mais 7 pessoas. Lemos que Noé condenou o mundo porque homens daquela época não deram ouvidos às suas palavras, conforme está lá em Pedro 2:5. Vamos lá em Pedro confirmar essas palavras? Lá no finzinho da Bíblia já. Pedro 2:5. Segunda Pedro, por favor. Segunda Pedro 2:5. Diz assim: ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Noé e a sua família foram os únicos que foram salvos do dilúvio, por causa somente de Noé, e creio eu também que a sua família, mas por Noé ser realmente um homem íntegro entre todos que estavam lá, Deus não tenha destruído toda a humanidade. Quando Deus deu mais uma chance ao homem, Noé também era pecador, mas era um homem separado que fazia a vontade de Deus, e Deus conhecia o seu coração. Porque, irmãos, enquanto tiver um justo sequer, um coração realmente quebrantado, realmente Deus cumpre a sua promessa. Nos versículos 8-12, a gente vê, a gente lê aqui no capítulo 11 de Hebreus, uma fé obediente. E sobre essa fé a gente vai se ater um pouquinho mais. Nós vamos falar aqui sobre a fé de Abraão. Lemos no versículo de 8 a 12. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Abraão não questionou a Deus para onde iria, nem como iria. Ele foi. Diz assim: embora não soubesse para onde estava indo, embora não soubesse o que iria acontecer, se teria problemas ou não, como é que era a cidade, Deus também não mandou, não falou para ele: ó, vou te mandar para um certo lugar, mas já mandei alguém lá na frente para abrir caminho para você. Não, não falou nada disso. Como, por exemplo, ele falou para Josué, ao entrar na cidade em Canaã mais tarde: eu irei à frente, lutarei por vocês. Ele falou: vai você, totalmente no escuro, sem saber realmente o que iria encontrar pela frente, mas ele foi. Aqui diz o seguinte: que pela fé peregrinou pela terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Ele já estava em Canaã. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, como herdeiros da mesma promessa. Jacó e Isaac também estiveram na cidade. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo o arquiteto edificador é Deus. Nós vemos aí que então Abraão, ele esperava uma cidade melhor, um local, por exemplo, celestial, vamos dizer assim. No versículo 11 diz assim: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril, avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ele confiou em Deus. Ele não titubeou. Deus prometeu a ele, como nós lemos lá em Gênesis, na abertura, que a Sarita colocou para nós aqui no nosso boletim. No capítulo 12 de Gênesis: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Esse povo ia formar uma cidade. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos da terra, inclusive nós, que estamos aqui hoje. Porque Deus tinha um plano. E esse plano começou com Abraão e culminou lá na cruz do Calvário, perto do Senhor Jesus Cristo. De redimir o pecador e dar-lhe uma nova chance. Nós vemos também no versículo 20. Desculpe, irmãos. Vamos continuar no versículo 12, eu me adiantei um pouco. Assim aquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como as areias do mar. Pela fé, Deus prometeu a ele que ele teria um filho, apesar da sua idade já avançada. Mas ele teve fé. Ele confiou naquele que tinha feito a promessa. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Quando Deus coloca o Espírito Santo no nosso coração, não tem volta. Não tem volta. Não temos que retroagir, voltar para trás, olhar para trás. Lembre-se da mulher de Ló? O anjo falou: não olhe para trás. Mas ela, curiosa, foi olhar. O que aconteceu? Ficou por lá mesmo, não é verdade? Tornou-se uma estátua de sal. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Lhes preparou uma cidade. Todos eles que nós vemos até então, Deus se orgulhou deles, porque demonstraram a sua fé através de provas, de testemunho. Por isso foram justificados. Eu volto a perguntar: e nós? Estamos justificando a nossa fé? Seremos aprovados? Estamos sendo aprovados? Vamos continuar. Pela fé, Abraão, quando pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava a ponto de sacrificar o seu próprio filho, o seu único filho. Que prova, hein, irmãos? Matar o seu próprio filho. Nós lemos a história que Deus falou com Abraão para que ele fizesse um prestasse um culto a ele. Mas não falou quem seria a oferta. Aliás, falou para Abraão. Mas Isaac não sabia. Isaac estava inocente. Mas ele ia cumprir a promessa. O Senhor pediu a ele, e ele ia obedecer. Aqui diz o versículo que aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu filho. Embora Deus tivesse dito: por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Isto é, será grande, será considerada grande a sua descendência. Ele podia ter interpelado o Senhor: mas como, Senhor? Vou matar o meu filho, meu único filho? Se ele é o filho da promessa? Abraão perguntou nada ao Senhor. Ele confiava no Senhor. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Como é que nós vemos isso, irmãos? A fé de Abraão também era uma fé especial também. E ele recebeu de volta realmente, como se fosse ressuscitado o seu filho, quando apareceu aquele carneirinho, aquela ovelhinha amarrada pelos chifres no arbusto. Deus falou: está aí. Quando já ia matar o Isaac, traz o seu cutelo. Pela fé também, Isaac abençoou Jacó. Isaac também prometeu a bênção, deu também a bênção a Esaú. Só que nós vemos realmente que foi um pouco diferente. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 27. Versículos 27 a 29. Diz assim. No versículo 26 diz assim: então seu pai Isaac lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo: ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante dele. Seja o Senhor de seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Aí ele acrescenta: malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Agora, no versículo 39, no versículo 40, nós vemos a bênção para Esaú. Versículos 39 e 40. Diz assim: Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoa-me também. Meu pai então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaac respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto do céu. Você viverá por sua espada e servirá seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Vemos que também foi dada a bênção para ele no finalzinho do versículo, né? Quando não suportar mais, o jugo será livre. Quando você não suportar mais, arrancará o jugo do seu pescoço. No versículo 21, também lá de Hebreus, nós vemos que pela fé Jacó abençoou os filhos de José. Os filhos de José, Manassés e Efraim. Isso podemos ler lá em Gênesis também, capítulo 48, de 9 a 14, e também ler de 15 a 21. Todos esses irmãos são exemplos de fé. No versículo 22, nós vemos também que pela fé, José também deu instruções para que os seus ossos fossem levados do Egito para a cidade prometida. No versículo 23, nós vemos também que pela fé, os pais de Moisés também viram que a criança era bonita, saudável, reconhecendo nela realmente a mão do Senhor, também a escondeu por 3 meses. E depois, também, no versículo 24, a gente vê a fé de Moisés já adulto, né? Vamos Hebreus, vamos ler esse Hebreus 11, capítulo e versículo 24. Diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele simplesmente não quis, quando ficou sabendo que era hebreu, não quis mais continuar no palácio. Aquilo para ele já não interessava mais, porque também ele estava de olho também na cidade celestial. Diz assim que, no versículo 25, que preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Nós também, quando estamos aqui no mundo, às vezes invertemos a situação em comparação a Moisés. Queremos viver o máximo nesse mundo e não pensamos na vida futura. Irmãos, o que é a eternidade perante 70 anos de vida, como já comentei outras vezes? Não é nada. 0.000. Por que então nos dedicarmos tanto e darmos tanto valor às coisas desse mundo? No versículo 29, nós vemos também outros casos de fé. O povo mesmo atravessou o Mar Vermelho. Foi um ato de fé do povo também, seguindo também a Moisés, também foi atrás. Mas quando os egípcios vieram atrás deles, o que aconteceu? Foram todos mortos. Eles não tinham a promessa. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Esse é um exemplo tremendo de fé, irmãos. Como é que pode cornetas tocarem e o muro cair depois de dando sete voltas? E não era muro que nós fazemos aqui em Santos, coisa parecida, muro de meio tijolo, não, meio areia, meio pedra, né, seu João? Os muros da cidade aqui eram muralhas. Era muro, sabe de quanto? 3 metros de largura. 3. Um muro daqui da parede lá. Essa é a largura do muro. Caiu ao som de trombetas. Foi o som da trombeta que rachou o muro para ele cair? Não. Não. Foi porque o povo teve fé. Deus falou: dê voltas em volta do muro e depois o muro vai cair. Se duvidassem, isso não vai acontecer, não é possível. Mas caiu. E Deus ali mostrou realmente o seu poder. Como é que pode, né? Os olhos humanos vendo isso aí. Não tenha dúvida que foi realmente um ser supremo, espiritual, todo poderoso, fazer aquela obra. Nós vemos também o caso da prostituta Raabe também, por ter acolhido os espiões que José mandou, lembram-se? Ela se salvou também. Foi prometida a ela: ó, se deixarem eles saírem, verem a cidade, não vai acontecer nada com você. Ela acreditou também. Isso foi imputado também como justiça a ela e se salvou. E aqui no versículo 32 ele coloca assim: que mais direi? Outras traduções dizem assim: que mais posso falar? De outros inúmeros exemplos que tem na Bíblia. Irmãos, todos esses homens foram justificados pela prova das suas respectivas fé, pelos que eles fizeram, pelas suas atitudes. Por isso que está escrito também na Bíblia: mostrarei a minha fé através das minhas obras, pois a fé sem as obras é morta. Se você fala que tem fé, mas não tem obras, não adianta nada também. Você fala: eu creio em Jesus. Mas qual é a sua prova que você crê em Jesus? Você está testemunhando dele? Você está fazendo aquele, o mínimo que da obrigação de um cristão de falar de Cristo, o que ele fez na sua vida, lá no seu trabalho, na sua escola? Você é um jornalista? Você é um que leva a mensagem? Você propaga por todos os cantos quem você é? Atenção, atenção, trago a vocês as boas novas de salvação. Você é assim ou você é um agente secreto de Cristo? Você está lá só na moita aqui nos outros? Está lá só. Se alguém fala comigo, levanta a mão, eu estou aqui. Ó. Irmãos, quando nós nos convertemos, começamos uma nova vida. E essa vida não tem volta. Assim como não teve para nenhum desses aqui também que estiveram. Não pararam, não pararam. Nós cantamos um hineto agora de manhã aqui sobre o nosso comandante, não é isso? O nosso comandante é quem? Ele vai à nossa frente, não vai? Se ele vai à nossa frente, nós não podemos ficar lá atrás parado. Nós temos que acompanhá-lo. Então a nossa vida não pode parar. Nos convertermos, agora sentamos no banco e vamos esquentar o banco da igreja. Não, não é bem assim não. Aí seria fácil. Cadê as suas obras? Ah, o banco está quente. Desejamos uma pátria melhor, sim. Uma pátria celestial, sim. A nova Jerusalém celestial. Mas o que estamos fazendo para conquistá-la? Todo esse esforço. A Jerusalém celestial. A comunidade dos santos no céu. Aqueles que ele preparou para si. Como lemos lá no versículo 8 e 10 de Hebreus. No capítulo nós vemos agora também. Hoje nós peregrinamos neste mundo, pois não somos daqui. Peregrino é todo aquele que está numa terra alheia. Ele não é seu da nossa cidade, está pagando imposto, não tem direito. não pode fazer nada para tornar a cidade melhor, não pode votar, não pode, é peregrino naquela cidade. Ele tem que se subjugar a todo o governo daquela cidade. Hoje somos peregrinos nesse mundo, pois somos, não somos daqui. E somos estamos em terras estranhas. Somos cidadãos do céu separados por Cristo. Porém, não como Abraão, que não sabia para onde Deus o estava levando. Mas impelido pela fé, ele acreditava na promessa de Deus. Nós sabemos para onde estamos indo, ou queremos ir, não sei se estamos indo. Também é para a cidade celestial. Mas e as obras? Será que nos justificarão? Vamos lembrar de Israel. Israel ficou estacionado lá no deserto, porque o povo só murmurando, pensando no Egito, sonhava lá. Ah, aquelas cebolas, aqueles alhos. Toda vez que Deus dizia, vamos em frente, vamos para Canaã, o povo já dizia outra vez, de novo, né? Lembrava-se novamente do Egito. E ficava lastimando, murmurando, com aquele desenho da hiena, né? Ó céus, ó dia e tal. Não chegaram a lugar nenhum. Quando foram mandados aqueles espias para a cidade, para conhecer a terra lá, aqueles homens, Josué mandou. Quando vieram, quando Moisés mandou, só Josué e Caleb que veio, que falou realmente que a cidade era uma cidade que emanava leite e mel. O restante dos que foram, não, lá tem gigantes, só ficar olhando para os gigantes, não vira o Deus que é maior que tudo. Alguns de nós também não conseguimos desfrutar a vida cristã porque estamos pensando no mundo, no quanto o mundo é atraente. Como Israel, estamos pensando também no alho, na cebola do Egito. Só que estamos pensando aqui nos big balls da vida, Corinthians, Futebol Clube, Santos, não sei mais quem aí, novela da Globo, das 8, das 7, das 10. Se titubear é 24 horas no ar. Na verdade, ficamos parados no deserto, apenas comendo maná. Maná. 40 anos. Estamos satisfeitos com maná. Mas Deus nos prometeu uma cidade celestial, uma cidade maravilhosa. Conta-se que a cidade, pedras preciosas no chão. E pela murmúrio desse povo, depois de rodar 40 anos no deserto, até que não se acabasse toda aquela geração de murmurantes, ficaram lá penando no deserto. E só entrou realmente na terra prometida e deslumbraram essa cidade celestial, entre aspas, ou a cidade prometida, Canaã, a segunda geração, não aquela que estava lá, todos morreram. E nós ficamos aqui andando em círculos. Deus não poupou aqueles que ele deixou no deserto. E nós que estamos andando em círculos aqui. Precisamos agir se queremos ser poupados. Primeiramente, tivemos um verdadeiro encontro com Jesus? Sim ou não? Você pode ter até se convencido do pecado. Você é pecador, realmente você conhece a história, você lê a Bíblia, porém não se converteu. Você pode ter se convencido há 30 anos atrás e não é convertido, porque continua fazendo a mesma coisa que fazia antes. Um convertido muda de caminho. Quando você vê uma placa lá na rua, conversão à esquerda, você é obrigado a entrar. Aí você mudou o caminho completamente. Permita perguntar novamente, como vimos lá no comecinho lá. Quem é o seu Deus? Será que é o mesmo Deus dos heróis da fé que nós lemos todos aqui agora? Fora outros que não lemos aqui também, que, como no versículo 32 de Hebreus, o escritor coloca aqui: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jafé, Davi e outros por aí. Será que Deus não se envergonha de ser chamado de nosso Deus? Uma pergunta difícil de ser respondida. Será que temos também uma cidade preparada por Deus para nós? Assim como foi preparada para eles, e eles alcançaram essa cidade? Você é cheio de fé? Como nós lemos aqui, todos eles eram cheios de fé. Vamos ver Hebreus 11, 13. Diz assim: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hoje, irmãos, nós temos a palavra de Deus, nós temos uma história com H, uma história real. Jesus veio para nos salvar. Ele nos prometeu essa terra, essa cidade celestial. Não somos, estamos que nem eles, sem recursos, os primeiros. Não tinha exemplos de nada. Era necessária uma fé inabalável realmente. E hoje todas as provas estão aí. Se nós lermos aqui, nós temos aqui uns comentários bíblicos, a nossa Bíblia aqui, de comentário bíblico, diz as verdades científicas da Bíblia. São inúmeras coisas aqui que provam a existência de Deus. Só um exemplo para vocês. Salomão descreveu um ciclo de correntes de ar 2000 anos antes de os cientistas a descobrirem. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o mesmo curso. Eclesiastes 1:6. Isso cientificamente está provado. Inúmeras provas nós temos hoje. Alguns de vocês também receberam aí um e-mail. Eu recebi um e-mail que no fundo do mar, o Mar Vermelho, que foi aberto lá perante o povo de Israel para passar em terra seca, foram encontradas rodas de biga de ouro. De ouro. Daqueles carros que correram atrás do povo de Israel. O rei do Egito foi atrás deles. Vocês viram esse e-mail? Algum de vocês deve ter visto? E outras provas mais que nós vemos hoje na própria internet. A internet é uma beleza, sabendo se usar, excelente. Agora também Por outro lado, pode ser a perdição também. Irmãos, a paciência de Deus é grande. Desculpe adiantado da hora, hein? Estamos terminando já. Porém, ela tem limite. Tem limite porque ele é justo. Consigo o próprio. Ele não pode mentir. Diz que com Deus não se brinca. Porque Deus, que tudo que o homem semear, isso também se fará. A gente vê isso lá em Gálatas 6, 7 a 8. O que você tem semeado? O cumprimento desse versículo, irmãos, apesar da hora, queria dar uma linha com os irmãos aqui. Ele coloca assim, Gálatas 6, versículo 7: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aonde você está semeando? Irmãos, você quer seguir a Jesus? Não pare. Siga em frente. Nosso comandante vai à frente. Primeiramente, ter a Ele como verdadeiro Deus e em primeiro lugar em tudo. Em tudo. Tenha um relacionamento diário com Ele também, orando, lendo a palavra, testemunhando, frequentando a EBD, você vai ter o crescimento espiritual, você vai se desenvolver dia a dia, participando também de um grupo de estudos nos lares e fortalecendo também assim a comunhão, participando dos eventos da igreja também, a comunhão com os irmãos. Irmãos, não tem volta, não tem volta. Eu queria ler com os irmãos, para terminar, somente uma passagem que está lá em Filipenses capítulo 3. De 12 a 20. São apenas 9 versículos. Eu irei para os irmãos aqui. Filipenses 3, de 12 a 20. É Paulo falando aos Filipenses. Prosseguindo para o alvo, é o tema aqui desse trecho do livro. Diz assim: não que eu tenha já obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, não paro, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam que de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, mas vivamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo, meu não. De Paulo. E o meu? Para ler isso aqui, ou como Paulo fez essa colocação, tinha que ter muita integridade. Irmãos, tentamos fazer o melhor. Todos somos pecadores. Mas o mais importante é que nós reconhecemos a nossa falha. Pedimos perdão ao Senhor todos pelos pecados que nós cometemos. Ele conhece o nosso coração. Aqui eu falei das palavras de Paulo, mas as falas minhas também. Porque eu também, todos os dias, pretendo fazer o melhor, mas às vezes é impossível. Às vezes o nosso olhar corre coisas que não devem. Passa na nossa frente, você desvirtua o pensamento. É muito difícil, irmãos. O pecado jaz à porta, vamos dizer assim. Mas façamos todos o possível para fazermos o melhor para o Senhor. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só penso nas coisas terrenas, porém a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o nosso Salvador. Em Hebreus 10, ele coloca assim, versículo 35: não por isso não abro mão da confiança, olha, por isso não abro mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Se não retroceder, se não voltar para trás. Diz assim: e se retroceder, não me agradarei dele. No versículo 39 está bem claro. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, assim como o povo do Egito lá. Como o povo de Israel na areia do deserto, murmurando, ficaram todos lá. Mas dos que creem e são salvos. Vou repetir o versículo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé, por favor.